colega Telmo, a secretária da mesa Sandra, os demais vereadores e vereadoras, os nossos funcionários, também as pessoas que nos ouvem pela Rádio Taquara e pelos meios de comunicação. Quero fazer um breve relato em relação à volta, pelo menos em 3 dias, de ter ônibus para a comunidade do Entrepelado. A localidade de Arroio Grande já vivenciou isso. Hoje tem apenas ônibus uma vez por mês no dia do pagamento. Então, é crítica essa situação. No primeiro momento, ficamos sabendo que, em função da pandemia, pararam a linha de ônibus. Aí depois tivemos a notícia que não retornariam mais. E então procuramos a empresa Citral, junto com o prefeito Tito e também o vice Hélio Cardoso Neto, para que tivéssemos a possibilidade de ter, né, horários alternativos à comunidade para vir ao centro da cidade, para vir fazer seus pagamentos, suas compras, vir ao banco. E quero contar uma história para vocês, que a localidade do Entrepelado já teve 8 linhas de ônibus. 8. E tudo, o vereador Telmo, começou a cair por terra desde que, quando era para ser asfaltado o Entrepelado, seu Nelson. E nos anos 90, né, máquinas entraram lá e foram construídos as casas para o pessoal que ia trabalhar lá, né? Os alojamentos. Seu Nelson, com a sua eleição, arrancar tudo, levar tudo embora. E, para surpresa dos moradores daquela comunidade, os recursos foram alocados para 474, né? Trazendo um enorme prejuízo para a comunidade. Mas a Citral mantinha ainda algumas linhas de ônibus, porque o ônibus que saía de São Leopoldo, passava por Taquara, ele ia a Santo Antônio da Patrulha. E aí, a partir da divisa, quem mora na Catanduva, no Taquaral, iam a Santo Antônio, então, tornando a linha uma linha com condições financeiras de se manter. A Prefeitura de Santo Antônio fez uma licitação dos ônibus municipais, e a Nordeste ganhou a licitação e colocou, né? A Prefeitura de Santo Antônio colocou uma linha até a divisa de Taquara. E a empresa Nordeste entrou na justiça contra a Citral, que a Citral não poderia mais pegar passageiros a partir da divisa. Então, se tornou deficitária. Essa linha foi trocada por rolante, via 474, e a comunidade perdeu essa linha. Agora, nos últimos tempos, tinha a linha 2 vezes por dia, né? Mas com apenas 7 passageiros, pagando R$6,90 cada um. Então, vocês fazem a conta, 6 vezes 7, né? 7 vezes 7, 49, não pagava combustível, não pagava nada. Mas nós tínhamos essa expectativa que voltasse, né, essa linha de atividade, mas tivemos a notícia que não. Então, entremos em contato, sei que outros vereadores também procuraram tentar resolver, e a gente então conversou com a comunidade e buscamos não aquilo que a comunidade quer, mas algo que pode atender a comunidade, que é ônibus às segundas-feiras, com a sua saída lá da divisa às 8 horas, e com retorno, com a volta, às 12h15, saída aqui, então retorno aqui da rodoviária, este mesmo horário na quarta-feira. E aí, por sugestão dos moradores, sexta-feira à tarde, então a 1h da tarde, com retorno às 6h, para aqueles que porventura trabalham aqui, não precisa alguém vir buscar eles, pelo menos na sexta-feira, os caras então possam retornar para suas casas. Então essa é a problemática, não é a solução ideal para a comunidade, mas é algo alternativo que possa ajudar a nossa comunidade. Também quero falar rapidamente da rua Miguel Bauer, que a comunidade, os moradores estão satisfeitos. Também moradores do Tucano pedem, lá onde tem esse problema do calçamento, espera que seja feito todo o calçamento, que ali tem linhas de ônibus. Então, é executivo pensar nisso. E também tive na Secretaria de Obras, estão recuperando a patrulha New Holland, que a gente sabe que a estrada entrepelada ficou boa, mas as chuvas castigaram um pouco, então agora nesse momento se uma máquina para dar uma leve passada e mais um pouco de saiba, ela ficaria o ideal para a nossa comunidade. Rapidamente, só dizer que o estacionamento, você tem razão, eu estacionei em um local, quando cheguei no outro local, vereador, eu fui multado. Porque eu não sei se fica no sistema, o que que acontece, e cheguei em outro lugar, eu estacionei em outro lugar, que não o mesmo, e foram multados. Vereadora, sei disso, tem presidente. Da mesma forma que eu chamo a atenção de vocês, posso ser chamada a atenção. Mas, falando nisso, depois a gente pode adotar a partir da semana que vem, o estúdio vai cortar, quando der os 5 minutos, corta de mim, corta de todos, tá ok? Grande abraço a todos, fique com Deus.